te conquistar. Faria maravilhas pra poder amar. Só sei que te quero e não posso controlar. Você é a alegria que me faz cantar. Seu sorriso doce, momento de ternura. Me sinto como em uma louca aventura. Com ela quando passar, chama a atenção. Faz bater mais forte o meu coração. Quando não te vejo, aumenta a saudade. Apenas em você encontro minha verdade. Não existe dúvidas que isso seja amor. Que no meio das cinzas nasceu uma flor. Quando não te vejo, aumenta a saudade. Apenas em você encontro minha verdade. Não existe dúvidas que isso seja amor. Que no meio das cinzas nasceu uma flor. Eu juro que eu queria saber explicar, contar uma maneira de poder falar. Sou apaixonado e só quero ter você. Sonho toda noite esperando acontecer. A lua é testemunha, confessei meu amor. Porém todos sabem, só você não escutou. Queria voar pra mais perto de você. E assim realizar meus desejos de querer. Quando não te vejo, aumenta a saudade. Apenas em você encontro minha verdade. Não existe dúvidas que isso seja amor. Que no meio das cinzas nasceu uma flor. Quando não te vejo, aumenta a saudade. Apenas em você encontro minha verdade. Não existe dúvidas que isso seja amor. Que no meio das cinzas nasceu uma flor. Encontro minha verdade.